suplico, compartir un momentito, porque bailar es tan lindo. Olvidar y regresar, sonreír y perdonar, ma ya no, trabajando, cantando es más feliz. Aprovechar de los días, limitar las tonterías, esperar y encontrar fuentes de maravillas. Ahora deja la música sembrar tu energía rica. Por ti suspiro, es por ti lo hay. Yo por ti no puedo suspirar jamás. Avec le nouveau titre de Luis Manuel, Renesi. Vem comigo conquistar. ti e voltar a sorrir. Só para ti, só para ti, só para ti, para ti. Poder-te abraçar e poder-te beijar. Só a ti, só a ti, só a ti, só a ti. Cada noite que eu passei, senti ao lado, chorei saudades de ti. Vivo preso no teu olhar, sou louco por te amar. Preciso de ti. Vem, amor, vem comigo conquistar outro mundo, outro lugar. Nada me fará parar, porque eu renasci. Vem, amor. Vida com a barriga no fundo. dois. Há uma energia que prende o nosso olhar. A tua pele macia seduz-me, quero fazer amor. Como eu adoro quando me dizes vem amar. Quando tu me beijas, quando tu me abraças, já não sei o que fazer, quero me envolver. Quando tu me amas, quando tu me agarras, não resisto ao teu olhar, quero me entregar. O meu mundo és tu, és meu anjo azul, quero ser para sempre teu, dona do meu céu. O meu mundo és tu, somos dois. Juntos o tempo passa logo a correr, mas nós vivemos loucos momentos de paixão. O teu sorriso lindo seduz-me e faz-me enlouquecer. És a mulher que faz bater o meu coração. Quando tu me beijas, quando tu me abraças, já não sei o que fazer, quero me envolver. Quando tu me amas, quando tu me agarras, avec Michaela Seduction. Il est 18h01 sur Radio Arc-en-Ciel, donc on est déjà à la moitié de mon programme, quoi. Sensaciones siempre me provocas,

já não tem saída, a cota, a cora perdida com a solidão. Foste embora. Ya no he dado de la forma que caminas tú. Atónito con lo que me dijiste tú. Tú me dices y te doy, tú me dices y te doy. Mi teléfono o te doy, o te doy. Quedas, me vas a amar más y más. Tú puedes ser, mi amor. Llámame con tus dulces, no sé tu calor. ¿Cuál es tu nombre? Yo soy María, mi amor. Sua ausência está presente em minha dor.

vê nojo e não se veste. Representar o povo, mas ele não quer saber para comer o bolo todo e culpar quem trabalha com impostos a pagar. Deves questões, vais para a cadeia, roubas milhões, vais passear. A fome caminha nas ruas e a fortuna tem motorista. És escravo em parteima de um mundo oportunista. Quem me dera não ter bolsos para o meu bolso não roubar. Melhor mesmo é ser malandro, assim tens mais que ganhar. Olha o povo português, gente boa e de trabalho. Cantem hoje e não sabes, e vai tudo de rimbombar. Olha o povo português, gente boa. Povo português, gente boa e de trabalho, cantem hoje a nossa vez e vai tudo bem. É certa, vou esquecer tudo o que aconteceu. Ficam boas recordações entre nós, mas agora quem não te quer sou eu. Do nosso amor não soubeste cuidar, cada beijo que eu te dei foi sincero. Agora temos tanto para recordar, mas esse teu amor já não o quero. Fui eu que te dei o primeiro beijo, fui eu que te fiz a primeira canção. Lutei sempre para ficar a teu lado e tu só brincaste com o meu coração. Fui eu que te dei o primeiro beijo, fui eu que te fiz a primeira canção. Lutei sempre para ficar a teu lado e tu só brincaste com o meu coração. Se fosse a minha maneira, não seria assim. Eram diferentes os versos da canção. Podes ir, nada mais levas de mim. Já não vais enrolar meu coração. Dei-te o primeiro olhar, o primeiro abraço, o primeiro beijo é teu um pouco atrevido. Na nossa história eu já fiz um traço, mas até te digo, foi bom ter-te conhecido. Fui eu que te dei o primeiro beijo, fui eu que te fiz a primeira canção. Lutei sempre para ficar a teu lado e tu só brincaste com o meu coração. Fui eu que te dei o primeiro beijo, fui eu que te fiz a primeira canção. Lutei sempre para ficar a teu lado e tu só brincaste com o meu coração. Deste-me sonhos sem nada perceber. O tempo passou, foram palavras, nada vejo. Podes ir, mas não me has de esquecer, porque eu sei que te marquei naquele beijo. Se os nossos caminhos se voltarem a unir, tira os olhos do chão se passares por mim. Se do meu rosto uma lágrima cair, é porque a dor ainda mora em mim. Fui eu que te dei o primeiro beijo, fui eu que te fiz a primeira canção. Lutei sempre para ficar a teu lado e tu só brincaste com o meu coração.